Paz do Senhor. A Bíblia fala que Jesus é o médico dos médicos. Imagine você indo até o consultório de Jesus e ele diz que você está com vitimismo. Você sabe o que é isso? Jesus tem também o remédio para essa doença. Vitimismo é uma doença da alma, é uma doença da fé. É aquela falta de força quando você enfrenta uma tristeza e acaba sendo a porta da depressão. O livro de Lucas, capítulo 15, conta a Jesus uma parábola que é a do filho pródigo, aquele que saiu de casa. Caiu, estava lá no lugar caído e de repente a ficha caiu. Ele começou a olhar o lugar onde ele começou a tropeçar. Levantou, andou, foi lá e consertou a situação. Vitimismo é a doença que tem aquele que acha que ele é a vítima e os outros são culpados, porque ele só olha o lugar que ele caiu. Ele não olha para o lugar onde ele começou a tropeçar. Jesus Cristo é aquele que dá o remédio para o vitimismo. Ele fala, levanta e anda. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.